ao Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre turismo, intercâmbio e imigração. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou o Júlio Samico. E eu sou a Carol Pacobaíba. E a convidada de hoje é a jornalista Manuela Reis, que morou 6 meses em Coimbra, em Portugal, fazendo intercâmbio na Universidade de Coimbra. Ela é uma amante daquele país e vai contar pra gente a experiência de ter vivido em terras lusitanas. Tudo bem, Manuela? Olá, gente. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É porque estamos gravando numa tarde e noite, aqui é tarde. Ah, é, pra gente ainda é boa tarde? No Brasil é noite, mas você ouvinte pode estar escutando, sei lá, de manhã. Então, bom dia pra você também. Bom, e antes da gente começar o nosso bate-papo sobre Portugal, que vai incluir Coimbra, Lisboa e outras regiões, a gente vai fazer a nossa propaganda. Qual que é o site mesmo, Carol? O site do Terra Estrangeira é o www.terraestrangeira.com.br. E além do site, existem outras maneiras também dos ouvintes se comunicarem com a gente, interagir aqui com a equipe do Terra Estrangeira, que é o Facebook. www.facebook.com/terraestrangeira. O Twitter, que é um pouquinho mais complicado, mas a Carol tem um jeito ótimo para explicar como é que é mesmo, Carol. O Twitter é muito fácil, é @TEstrangeira. É que nem o Mineirinho falando, TEstrangeira. Bom, o nosso programa, ele é quinzenal, estamos na briga aqui, na luta para torná-lo semanal, né? Isso depende do ouvinte, né? Depende do ouvinte, sim. Quanto mais ouvintes, maior a probabilidade do programa se tornar semanal. E a gente pede para que vocês comentem no site, né? Deem a sua opinião, sugestões para novas pautas e também divulguem para os amigos, né? Quanto mais o Terra Estrangeira for conhecido, mais programas a gente vai fazer pra vocês, né? Sim. É verdade, é verdade. E vocês podem ouvir também através do feed, né? Vocês podem assinar o feed pra não ter que se preocupar em entrar no site e tudo mais. A gente gosta que vocês entrem no site, a gente quer que vocês entrem no site, principalmente pra comentar, né? Mas pra sua conveniência, você pode assinar o feed e usar aí no iTunes ou qualquer outro programa. Mas o site tem bastante coisa diferente. Você entrar no post... Vai ter foto, vai ter vídeo, né? Sim. Enfim. E vai poder comentar também. É isso aí, vamos pro programa. Você passou 6 meses em Coimbra, né, em Portugal. Isso foi de 2009 para 2010, né? Isso, faz um tempinho já. E por que que você escolheu Portugal? Por que Coimbra? O que te levou para lá? Primeiro, eu estudava na Universidade Católica daqui de Pernambuco. E aí eu tive que ficar, assim, minhas opções já eram restritas ao que a universidade ofertava. Aquelas universidades que ela tinha convênio. Eu só tinha certeza de que seria a Europa, mas aí eu comecei a eliminar Espanha, por exemplo. Eu não tinha espanhol para poder estudar na universidade. Inglês, eu também não tinha inglês suficiente para poder frequentar a universidade. E aí terminou juntando tudo, porque assim, Portugal é bem próximo, assim, são 7 horas de voo somente, não tem escala, isso é muito bom. Caso assim, eu fiquei pensando no voo de urgência, eu tivesse que voltar ou alguém tivesse que me visitar, seria uma coisa breve. Você mora em Recife? Isso. É muito perto mesmo. E aí, saindo do Recife, é bem mais perto do que de São Paulo ou Rio, por exemplo, né, que aí já acrescenta 3 horas. E aí, também pela facilidade da língua e os preços de lá. Foi basicamente isso. Você falou que é mais barato morar, então, em Portugal do que em outros países da Europa. É, com certeza. O custo de vida lá. O custo de vida. E principalmente, assim, Coimbra, porque é uma cidade pequena. Tudo bem que tinha, assim, o lado negativo de, por exemplo, não tem metrô, que é o metrô. Na cidade não tem aeroporto. Nossa! Não tem algumas lojas. É uma cidadezinha mesmo. Engraçada, né? Que a gente pensa em Coimbra, uma cidade tão antiga, assim, mas... ainda é uma cidade... provinciana. É, pequena. É, são assim uns 200 mil habitantes. É bastante gente, mas falta muita coisa também, apesar de ser na Europa. E lá, assim, é a cidade dos estudantes mesmo, né? É, dizem que são 30 mil estudantes já. Nossa. Na Universidade de Coimbra. E olha, é até engraçado isso, que a maior parte das pessoas que eu conheci, elas estavam em Coimbra. Elas não eram, nem moravam mesmo em Coimbra. A maior parte estava de passagem. Tava lá estudando, de outras cidades de Portugal ou mesmo de fora. Exatamente. Bom, só voltando, né? Quais são as opções de companhia aérea para chegar em Coimbra? Você falou que não tem aeroporto na cidade, né? Então você teve que ir para Lisboa? Isso. Como é que foi? A gente tem que pegar um voo para Lisboa ou para o Porto. Para o Porto, na verdade, fica mais próximo de Coimbra, fica 1 hora de Coimbra, mais ou menos. Mas eu preferi ir para Lisboa para já chegar na capital, assim, sentir o clima. Você já tinha ido para Portugal antes ou não? Não, nunca tinha ido, mas eu sentia como se eu já tivesse ido, porque meu pai morava lá e eu já me interessava pelo país. Ah, o seu pai é português ou é brasileiro? Brasileiro. Mas ele morou uns anos lá. Bom, então você já tinha todo o background do seu pai que falava de lá, as histórias. Exatamente. Qual foi a tua primeira impressão, assim? Pronto, pá, chegou em Lisboa. O que que você reparou primeiro, assim? Terminou que, assim, minha prioridade era realmente ir pra Lisboa pra depois ir pra Coimbra. E terminou que isso me fez mal na época, porque, assim, eu me identifico muito com a cidade grande. Ah, então, certo. Eu cheguei em Lisboa, assim, não era aquele inferno de uma metrópole, mas é uma capital, assim, é grande, tem tudo, inclusive o aeroporto. E aí, depois, eu fui pra Coimbra e foi aquele choque, assim, porque eu achei muito pequena. Eu sinto falta de algumas lojas, de algumas coisas, assim, que eu achei meio parada. Queria voltar pra Lisboa. No primeiro dia eu falei, eu quero morar em Lisboa, eu preciso de universidade lá. Mas aí não tinha como, né? Já tinha todos os documentos pra universidade, não tinha como voltar atrás. Ficou a força em Coimbra. Com o passar dos meses, ela me surpreendeu. Você ficou alguns dias em Lisboa ou você já foi direto? Não, fui direto, assim, fiquei algumas horas só, e aí eu fui direto pra lá. Do aeroporto, você pega o Aeroshuttle, que fica na frente mesmo do aeroporto, um ônibusinho que lhe leva até a rodoviária. E ele é coisa assim, de 2 euros. Quanto tempo demora de Lisboa pra Coimbra? São 2 horas. 2 horas de ônibus. Eles lhe levam até a rodoviária, você pega o ônibus e em 2 horas tá em Coimbra. É só pro ouvinte se localizar, assim, né? Se você não lembrar direito do mapa de Portugal, Lisboa fica no litoral, né? Aham. E Coimbra é uma cidade bem no interior, né? Ela é bem no centro de Portugal. Assim. Bem no centro, exatamente. Fala como se Portugal fosse imenso, né? Não, não. É grande. Coimbra, gente. É quase na praia ali. Vai a pena. Ah, gente, não tô comparando com o Brasil, não dá, mas assim, não é uma coisa. Ué. Bom, pra quem não sabe, Portugal é uma tripinha, né? Uhum. Assim, tem a Península Ibérica e tem a Espanha lá grandona e Portugal é aquela tripinha ali no oceano. Ou seja, né? Do oceano pro centro de Portugal você chega em 2 horas. Em 2 horas, né? Voltando para essa questão dos voos e as companhias que eu acho, assim, ao menos saindo do Recife, são TAP. TAP é a principal, né? Que inclusive é portuguesa, muito boa. E a TAM, as duas têm voo direto, mas a TAP é que eu acho mais acessível mesmo, assim. O horário também é bem conveniente, porque você passa a madrugada no avião, dorme e chega lá de manhã, já pronto pra passear. É, a gente que tá acostumada a viajar quantas horas pra vir pra cá, Júlio? Ixi, 26. O Júlio mais ainda, né? Nossa, 26. Pra mim são só 18. É. Mas é, 7 horas é bem conveniente mesmo, né? Imagina sair do Recife, em 7 horas você tá na Europa. Assim, é. Pois é, e é legal o horário que chega também, porque o voo que sai daqui chega lá às 10 da manhã. Se você precisar ir para outra cidade, dá tempo de sobra. Manuela, quando você chegou em Coimbra, então, já estava tudo esquematizado? Você já tinha onde ficar? Já estava com apartamento alugado? Você ficou em hotel? Como é que foi? Já. Na época, eu pesquisei bastante no Orkut, algum lugar pra ficar, não sei porquê. Eu pensei logo numa rede social, na hora de procurar, assim, até pra me familiarizar com a pessoa. Ela me dá dicas da casa e sem pegar alguma coisa muito formal de agência. E aí, uma estudante lá, tava fazendo mestrado, que ela tava saindo do apartamento, e aí ela me recebeu, eu fiquei no lugar dela, substituí ela na casa, e aí foi ótimo, assim, o preço, tem a alta de Coimbra, que geralmente fica assim, tem shopping, é a parte mais moderna, digamos assim, que é mais até residencial também. A cidade é dividida em parte alta e parte baixa, então. É, tem a baixa de Coimbra e a alta de Coimbra. Isso é comum lá, né? Porque em Lisboa também tem isso, não tem? A cidade alta, a cidade baixa. Também, é, exatamente. Tem a baixa idade média, a alta idade média. Tchau. E aí eu fiquei lá na rua principal, assim, da Baixa de Coimbra, que era onde tinha muito comércio, muito artesanato. Eu acordava sempre, assim, com artistas tocando embaixo da minha janela, tocavam todo tipo de música. Olha, que aí legal. Sim, serenato, o pessoal se apaixonava. Era outro. Você jogava flor. Saía na janela, imagina. Amanhã, então lá, vai pros É, às vezes era meio inconveniente. Lá é uma cidade romântica também, né? Medieval. É, bem assim. É, talvez eu passasse uma lua de mel lá. Mas morar de novo, não, né? Não, morar de novo. Eu acho que eu preferi uma cidade maior dessa vez. Agora era bem legal, porque, por exemplo, como eu morava nessa rua bem central, em setembro, que é quando começa o ano letivo pra eles, muitos estudantes passavam pela minha rua cantando, com o hino dos estudantes. Era uma maior agitação, assim. Era bem interessante. E, assim, muitos deles, inclusive, usam aquela capa preta que a gente vê em foto, que eu até lembro Harry Potter. Hermione. Gente, sério? Estudantes de Hogwarts, que eles, assim, são os veteranos da universidade. Eles têm essa tradição, assim, de realmente vestir a capa pra se diferenciar dos calouros. Eu ia vestir a capa, com certeza. Eu ia dormir com a capa. Quem não ia vestir a capa? Mas, e é engraçado que eu tenho alguma lembrança disso, de ter visto isso em filme ou em novela, não me lembro, assim, né? De mostrar a Universidade de Coimbra, mas era uma coisa de época, assim, né? As pessoas usando a capa, eu não sabia que se usava até hoje. Pois é, mas eles usavam pra todo tipo de lugar e, assim, reza a lenda que tem que ter cheiro de tudo, de cigarro, de bebida, na capa, tem que ser assim, é. Quer dizer que a capa é que nem All Star. Quanto mais velho, surrado, usado, melhor. Mais status. Exatamente, maior prestígio é. É, porque a capa tem que contar uma história também. Ah, então, não é nessa. Qualquer capa, né? Tem que ser uma capa com história, muito bem. Eu pensei aqui numa piada, mas eu não vou contar. Evitar. Piada de português? É. Até agora, inclusive, a gente nem fez piada de português. Eu tô impressionado com isso. Fala da caixa de fósforos. Fala aí, conta aí. Não é? Eu testei todo. Ai, Deus. Ai, começou. Começou a escolinha do professor então, Raimundo. Então, Manuela, e como é que era o clima lá? Era quente, era frio, era ameno? Eu cheguei em setembro. Foi o mês, assim, com o clima mais agradável. Que era aquele céu azul e o friozinho começando, mas às vezes dava pra sair sem casaco. É um clima agradável, não neva. O máximo de frio que eu peguei foi 1 grau lá. Ah, tranquilo, então. É bem tranquilo, é. Assim, se você vai no norte de Portugal, aí sim, é mais pesado. Não é tão... Não tem muita ventania, é ótimo. E aí você não pegou o verão europeu, né? Pois é, eu sinto falta disso. Mas deve ser muito quente. Pois é, o sul de Portugal, então, é bem tradicional no verão, assim, a região do Algarve. Todo mundo fala muito bem, assim, no mês de agosto, principalmente. Se tivesse chegado um mêsinho antes, então. Pois é. Lá você pagava um aluguel, tava tudo incluído, assim? Era um preço só? Não, a gente pagava por fora, assim, todas as coisas separadas. Mas, assim, no final das contas, as despesas com a casa dava 150 euros, que eu acho, assim, bem comparável pra realidade da gente no Recife, assim, talvez até mais barato. Por mês? Exatamente, 150 por mês. Mas você morou sozinho ou dividiu o apartamento com alguém? Dividi o apartamento com duas pessoas, cada um em seu quarto, eram 3 quartos, tinha televisão, máquina de lavar. Isso se deve ao fato de vocês serem estudantes ou é o preço da cidade? Não, é o preço da cidade, mas principalmente ali da Baixa de Coimbra, porque justamente por ter comércio embaixo da casa da gente, por exemplo, era um prédio, tinha um salão de beleza, né? Então muita gente não topava morar num lugar tipo que a gente morou e a gente tava pensando só na economia mesmo. Entendi. Valia muito a pena pra gente. É, e até bom, porque se for comércio embaixo, não vai se importar com o barulho dos estudantes em cima também. É, à noite o comércio tá fechado. É, então. Lá tudo fechava cedo, assim, 7 horas da noite já tava fechado, então não tinha problema com barulho. Nossa, mas eu fiquei impressionada, é bem em conta mesmo, né, se você bem for pensar. Conta. Poxa, gastar 150 euros por mês. Uma cidade pequena é barato mesmo. Hoje em dia eu ainda tenho amigas que ou continuaram lá, estão até hoje, ou então que voltaram, e a média, assim, que você gasta mensalmente é 400 euros. Com apartamento, com tudo incluso, sabe? Com seus gastos no mês. Com alimentação? Também com alimentação. Muito bom, e vou mudar pra lá. Dimitri, sou ouvindo. Agora vai mudar pra lá pra estudar, né? Tem que ser pra estudar só, né? Não, não sei, porque você vai viver em cima da padaria lá do seu anel. É difícil. Ai, ai, Maria, gosto de ir à tua padaria. Não tens freguês como eu, seja noite ou seja dia. De repente ele já manda uns pastezinhos de Belém. Ai, que delícia. Bom, mas a cidade, ela é tranquila, ela é agitada? Eu me decepcionei um pouco porque eu cheguei de Lisboa, então eu terminei achando muito pequena, assim, eu pensei que nada acontecia. Mas aí aos poucos você vai, claro, conhecendo o pessoal da universidade, vizinhos, e aí fica por dentro, assim, você tem que realmente buscar E aí eu descobri que lá é noitada todo dia, principalmente durante a semana, porque vai muito estudante de Portugal todo, ou então de outros países, que moram em outras cidades, por exemplo, e estão lá durante a semana e depois voltam, sabe? E final de semana é meio parado, agora durante a semana é agitação total. Olha, estudar que é bom, né? Pois é. Esperar o quê de uma cidade cuja economia é baseada na universidade? É isso aí, pois tem, é festa mesmo. Tem uma amiga minha que eu não queria nem queimar, assim, eu não vou... Não, não cite nomes, não cite nomes. Mas ela chegou lá, assim, passou entre 7 e 10 dias e não conheceu a cidade, porque simplesmente a gente saía de casa de meia-noite, porque as baladas lá começam muito tarde, e aí a gente chegava, assim, de uma hora nos lugares, chegava em casa de 8 da manhã, dormia até 4 da tarde, acordava. Aí pronto, foi esse ritmo. Ou seja, ela conheceu a noite, assim, as baladas da cidade agora. Você tava no ritmo de carnaval, então, aí, né? Totalmente. Bom, mas você comentou que não tem shopping, não tem nada, mas padaria aberta 24 horas tem, né? Opa, aí sim. Aí é ótimo. Tem todas essas delícias portuguesas, assim, e pão com fiambre também, que faz muito sucesso. Pão com fiambre? Fiambre é presunto, uma espécie de presunto. É, exatamente. Nossa, que delícia. E aí a gente saía, assim, dos lugares, de, sei lá, de 5 da manhã, ia até a padaria. Agora também era só essa padaria que ficava aberta, mas era ótimo. Era uma padaria, né? Saindo da balada, direto pra padaria. A padaria da balada. É a única que, né, que faz dinheiro na cidade, é aquela lá. Gente, mas olha, eu tenho uma saudade de padaria, porque não tem, né? Assim, porque essa padaria, imagino, né, que as padarias de Portugal sejam bem parecidas com as de São Paulo, porque as padarias são todas de portugueses até hoje. Ah, sim. Né, mas eu tenho uma saudade de padaria. Quando você for pro Brasil, vai abraçar uma, né? É, vou abraçar o padeiro. Olha aí, Dimitri. Oh, vai pra lá, vai pra lá, oi. Eu sou chifrudo, mas quem não é? Não, mas com respeito, né, Di? Agora lá, assim, tem shopping, tem dois shoppings, assim, principais. Tem um outlet meio afastado. Agora os shoppings são legais, são grandes, tem lojas legais. Agora são meio distantes. Não são centrais. E você falou que pra se locomover pela cidade é bem fácil, que dá pra fazer tudo a pé. Pois é, eu peguei ônibus 3 vezes, assim, em 6 meses. Foi em ocasiões bem pontuais, assim. Uma porque eu tive que ir ao outlet, que fica lá, não sei, fica assim, 40 minutos, era meio afastado, uhum, pra ir a um dos shoppings, o Fórum Coimbra, que era meio distante. Também eu fui a pé várias vezes. E também tem uma Feira da Ladra, que é bem famosa. Feira da Ladra? Feira, oi, da Ladra, é. Não é à toa que o Brasil é o que é. O assalto não se concretizou, mas ficou o prejuízo e a história do gato escondido, que foi apanhado com o rabo de fora. Tem de tudo, assim, de roupa, livro, tem vários artigos decorativos, bem baratos. Tem gente que consegue garimpar muita coisa boa por lá. E aí eu peguei um ônibus também, porque era meio distante da minha casa. Gente, é engraçado isso, né? Contar nos dedos quantas vezes você pegou ônibus, quer dizer que a cidade é bem pequena mesmo. Pois é, eu acho ótimo. Primeiro eu economizava, segundo eu conhecia, mas as coisas... Se exercitava, né? É, exercitava, exatamente. Perdia as calorias. Mas sabe que as cidades que a gente conheceu da Europa, muitas vezes a gente ficava andando o dia inteiro sem pegar ônibus, porque é um jeito que você conhece mesmo, né? Assim, Pois é. É até bom não ter metrô, né? Porque o metrô, assim, é ótimo, maravilhoso, te leva um lugar ao outro bem rápido, mas você passa por baixo e não vê nada, né? É um buraco. Não. É verdade. Manuela, você falou que a cidade é cheia de aclive, é subida mesmo, né? Subida, descida, é morro ali, como é que é? Olinda, pra quem conhece, cidade alta. É, Olinda em Portugal, e era bem difícil, assim, porque pra quem tava na alta de Coimbra, ia numa direção só, e eu tinha que realmente subir, assim, era muito sofrimento pra ir pra universidade. A universidade ficava na região alta, então. Porque fica lá no alto, exatamente. Nossa, e você ia a pé, ai. Ia a pé. Pra quem tá aqui na British Columbia, ou pra quem conhece também, New Westminster também, se você andar um pouquinho lá, você vai entender o que é. É só subidão, né? Norte de Vancouver também, só subir. Né? O inverno brabo, assim, era até bom, porque eu chegava com muito calor lá em cima, mas tirando isso, não tinha nenhum benefício. No primeiro dia é o benefício. Quando você tá no final dos 6 meses, já você vai. Esse benefício. Não, imagina a gente lá tentando ser. Não imagina. Depois de 6 meses, você sai de lá sarada, maravilhosa. Pois é. O engraçado é que eu via muitos senhores, assim, muitos idosos subindo aquelas ladeiras. E vez ou outra eu oferecia, assim, ajuda pra levar as compras, né? Porque muitos deles estão cheios de sacolas subindo. E aí eles consideravam ofensa, assim. Na maior parte das vezes levavam fora, porque eles não tem problema nenhum, a gente pode subir, tá parecendo que a gente é velho. Ah, você é velho? Pensando não, eu tenho certeza. Filha de magana puta, camada da besta. Mas você acha que eles devem estar tão acostumados também, né? Provavelmente viveram ali a vida inteira, né? É. Cresceram subindo aquelas ladeiras. Ladeira, lembrei o nome, ladeira. Ladeira, claro. Tô falando subida, mas é ladeira. Já que você comentou do rapaz que ficava ofendido, português é muito bravo, como é que é? Eu acho que depende muito da experiência da pessoa, assim. Eu fui dessa vez fazer o intercâmbio e aí todas as experiências que eu tive foram muito negativas, assim. Eu era, não era bem tratada de jeito nenhum. Ah, é? Achei eles estressadíssimos. Assim, se por exemplo um garçom viesse perguntar o que é que eu queria, demorasse um pouco pra responder, eles já ficavam estressados, reclamavam, então saíam sem anotar o pedido. Nossa. Teve um até que chegou a dar o troco no prato em que minha amiga tava comendo. Meu Deus. Como é que é? Existiam as delicadezas desse tipo. Gente. Agora, esse ano eu revisitei a cidade e aí minha experiência já foi totalmente positiva, assim, embora eu tenha passado. O que uma recessão não faz, né, Dimitri? Ficou todo mundo simpático. Todo mundo bonzinho. Eu atravessando a rua, caí, e aí vieram duas pessoas com água, vieram me ajudar, a menina, o joelhito, e vieram cuidar de mim e foi. Tá vendo? Olha. O que é uma recessão? Gente, mas não sei se dá pra generalizar, né? É, não, assim, eu não gosto de generalizar, mas... A gente conhece portugueses simpaticíssimos. Mas a gente tem que fazer a piada da recessão, não tem jeito. Tem que ter. Isso aconteceu com a gente na Itália também. Quando a gente foi, antes da recessão, os italianos foram super grossos, os atendimentos péssimos. E agora eu ouvi falar que melhorou muito, né? Depois da situação complicada. Estrangeiro? Opa, vem! Oh, né? Não. Então, mas assim, qual foi a tua impressão do português? Tem como generalizar, assim, do povo português? Né? Não vamos generalizar, mas tem como, né? Digo-te sim, mas depois digo-te não. Não me desprendas de contradição. Porque, assim, da primeira vez, eu só fiquei amiga de uma portuguesa. Lá na minha sala, todo mundo era muito fechado, assim. E ela, ainda assim, a gente teve que tomar vários cafés. Ela visitou minha casa, fui jantar na casa dela pra poder criar uma certa abertura, assim, pra ela poder conversar comigo. Agora, também, depois que a gente ficou amiga, assim, até hoje a gente mantém contato. Ela já me chamou pra passar o Natal na casa dela, que é no norte de Portugal. Foi a única amiga portuguesa que eu tenho. Agora, dizem que os portugueses são, assim, nos relacionamentos deles, assim, relacionamentos amorosos também demoram, então chamam pra tomar café e depois de tantos encontros é que vão agir. Pra hora do vamos ver mesmo demora. Pois é. Acho que os brasileiros não estão tão acostumados com esse hábito, não. Molão, né? Meus queridos portugueses, ouvintes portugueses. Vamos, né? Vamos agilizar, né? A vida é curta, né, Dimitri? Mas nem com as suas roommates lá, nem com as... meu Deus, como é que é a palavra em português? Colegas com de quarto, com as colegas sei de lá. Quarto, você não fez amizade? Mas aí elas eram brasileiras. Ah, brasileiras. Brasileiro eu conheci muitos. Tinha muito estudante brasileiro lá também? Muito. Então. Tinha algumas vizinhas minhas, todas brasileiras. Na sala até tinha brasileiro, tinha muito brasileiro por lá. Eu tenho uma curiosidade com relação aos outros países, aos países que não são lusófonos. Tinha algum estudante lá que não era lusófono? Tinha bastante. Agora que eu mantivesse contato, assim, não tinham muitos, não. Eu encontrei uns alemães que ficavam impressionadas com os preços de lá. E também, assim, pessoal que vinha da Irlanda ficava impressionado. Impressionado positivamente ou negativamente? Positivamente, assim, chegavam no supermercado e diziam, é o paraíso, isso aqui. Cerveja baratíssima, vinho de 70 cêntimos. Nossa. Coisa pois minha. É, dá R$2 e pouco, assim, é bem barato. Mas não é sangue de boi, não, né? Imagina, não, português, não, né? Não, não sei, eu não sei. Ué. Vinho do Porto. Ué, eu não sei, eu tenho que perguntar. Tá explicado por que faziam tanta farra, né? Vinho bom e barato. Quer dizer, então, que a Pitu lá em Coimbra é o vinho do Porto, então, é isso? É, quase isso. Olha. Agora, o vinho do Porto era um pouco mais caro. Era, assim, 6 euros, mas ainda assim é acessível, né? Ah, sim. Uma tia minha foi pra Portugal, passou 40 dias viajando pelo país, e ela disse que o que mais a impressionou foi isso. Os pratos maravilhosos, né, comida portuguesa, e muito barato. Ela engordou, acho que uns 6 quilos em um mês. Pois é. É, tá definido, hein? Tá definido a próxima viagem. E sobre a universidade, como é que é estudar numa universidade tão antiga, né? Ela foi fundada em 1200 e bolinha, 1300 e bolinha, ela, né? É bem tradicional, assim, tirando esse sacrifício de chegar até ela. Era legal, assim, agora eles têm toda aquela... A tradição vai também pra sala de aula, assim, até pela disposição mesmo. Tinha vários batentes, sabe? A sala gigantesca. Não era de qualquer forma que você interrompia o professor, era bem diferente de como é aqui. Agora, eu tive muita dificuldade porque os professores geralmente eram mais velhos. Eu tinha muita dificuldade porque eles falam muito rápido. O próprio vocabulário ganhou algumas diferenças ao longo do tempo. Então eu vou começar aqui pelas mais frequentes. Por exemplo... Não, mas é complicado pra entender. Eu achava muito complicado porque, assim, pra eles era tranquilíssimo entender o que eu tô falando, porque eu falo tudo devagar, tem tempo deles raciocinarem, entenderem tudo. Agora, ainda tem algumas palavras que são diferentes, né? Então, eu achei difícil no começo. Tem as palavras que são diferentes, tem o sotaque que é muito diferente, né? É muito carregada. Muito diferente mesmo. Pois é. Manu, fala pra gente como era a questão dos empregos lá na época que você foi. Você chegou a trabalhar lá? Eu cheguei a trabalhar, mas pasma, e durou somente 3 dias. Olha! Gente... A recessão pegou. Foi muito difícil, assim, pra eu conseguir alguma coisa. Realmente, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi tirar 3x4 e sair espalhando o currículo. Embora eu nem devesse ficar tão preocupada com isso, porque o foco era o estudo mesmo, mas eu queria trabalhar. E aí eu terminei conseguindo emprego em um bar, assim, desses de noitada pesada mesmo, que ia até 9 da manhã. E aí já começou por aí, né? Que era noitada, era aquela gritaria. Quinta-feira à noite, então era loucura. E também eu não entendia direito o que as pessoas falavam, era uma dificuldade imensa. E as pessoas já falam difícil. Depois de umas garrafas, pronto. Aí enrola a língua mais ainda. Avanti, camarada, avanti. Passei 3 dias e disse que não queria continuar, não. E fora que, assim, eu ouvia muita piadinha também por ser brasileira. Ah, é? Não gostei muito, não, é. Pode no falar sentido... que tipo de piada? Não, é. No sentido de eles meio interessados, entendeu? Não sei, por verem que era brasileira. Eles têm a impressão que brasileira é mais fácil, é isso? É mais dada, eu acredito que sim. É, não, e não tem jeito, né? E, na verdade, a gente tem essa fama mesmo fora, né? Aqui também, eu acho. Sempre, em todo lugar. Qualquer lugar que você vá. Isso é péssimo, né? Mas infelizmente é a imagem que a gente vende. É. Pois é, e querendo ou não, você ali no balcão de 5 horas da tarde não tem muita gente. Então chega um cara que largou do trabalho agora, ele tá indo lá, e aí ele tá a fim de papo e você vai ter que ficar lá conversando, né? Tá servindo ele. Não pode ser antipática também, né? Pois é. Aí ele termina interpretando de outra forma. É complicado. E aí você desistiu em 3 dias. Em 3 dias. Ah, mas eu não sei. Eu acho que se a gente vai pra estudar. Eu acabei não perguntando, você foi pra fazer uma pós-graduação? Não, não, era intercâmbio da graduação mesmo. Outra coisa que contribuiu também pra que eu não ficasse tão preocupada com o trabalho é porque eu tava querendo viajar. E eu sabia que qualquer trabalho que eu arranjasse não ia passar tanto tempo, né? Já que lá, assim, tem essas companhias aéreas low cost. Que aí você viaja de madrugada, faz todo aquele sacrifício, compra passagem de madrugada, valeram muito a pena. Então de lá você viajou pra outros lugares também? Pois é, por exemplo, Londres, eu comprei cada trecho por 5 euros. Nossa, imagina. Olha só. Quer dizer, é uma baita dica, né, de passeio, se você for pensar, vai pra Europa, fica em Coimbra, que é super barato, e vai pra Londres gastando 10 euros, né? Vai e volta. É, você tem que somente entrar no site, é o da Ryanair, ryanair.com, ryanair.com. Não estamos ganhando nada, hein? Ryanair, se quiserem ajudar a gente. Mas assim, essas companhias low cost, por exemplo, se você quiser despachar uma mala, já paga... É, já paga 20 euros. Então assim, isso é bom pra uma viagem que você vai fazer curtinha ali. Ah, sim, uma coisa rápida. Você leva só uma mochila, porque aí não paga extra, não é assim? Mas o pior que eu terminei aproveitando de outra forma, assim, você tinha até 10 quilos pra levar no avião, que era só a mala de mão. E aí eu levava os 10 quilos, chegava num lugar, comprava as coisas, mandava pelos correios, que ainda assim sairia mais barato que uma passagem. Olha... Tá aí a dica, então. Voltando pra Coimbra, né? Você lembra preço, assim, de algumas coisas, tipo queijo? Eu lembro o preço de algumas coisas, assim. Chouriço, né? É. Chouriço é ótimo. Essas coisas que são caras, né? Lembro que uma amiga minha tava estudando na França e aí foi me visitar. E a gente ficou impressionada, porque tem aquele shampoo que é bem famoso. Difícil também de pronunciar o nome. Soarcópolis. Ah, o sopa de letrinha, né? Como é que chama? Soarcópolis. Nossa, eu não consigo pronunciar. Não, ninguém sabe pronunciar. Você fala shampoo, sopa de letrinha, todo mundo sabe qual é. Ah, tá. Como é o nome? Shreprapless. The Innovation from Schwarzkopf. Shampoo e condicionador era 8 euros os dois. E era muito barato. Elas comprou várias, várias. Aqui ainda é cara. Em Vancouver. Quanto é aqui? Não é caro como no Brasil, mas não é tão barato também, eu acho. Dá quanto aqui? Já viu? Mais de 15 dólares. Mais de 15? Acho que no sim. Brasil chega a quanto? Tem alguns shampoos dessa linha que custam 80 reais. Fora o condicionador, né? Aí você comprava por 8 euros. Isso, o shampoo e o condicionador. É engraçado, a minha irmã, ela costuma comprar maquiagem e cosmético em um site de Portugal. Sai muito mais barato do que comprar em outros mesmo lugares. Mesmo pagando frete. Mesmo pagando frete e imposto, né? Eu não vou dizer o site aqui. Quem sabe se eles nos pagarem alguma coisa, mas... Olha! É, ela me deu essa dica, assim. Tanto que ela veio pro Canadá e ela queria comprar coisa aqui, viu que era muito mais caro, mesmo trazendo aqui do Canadá, e falou, não, vou comprar pelo site lá de Portugal. Acho ótimo, depois eu quero essa dica. Tá, depois eu te passo, em off. Carol também deve querer, né, Carol? Ah, com certeza. Quem não vai querer uma pichincha? A área de saúde, você chegou a fazer algum seguro, saúde? Na época eu fiz o PB4, que é um procedimento, assim, não era tão complexo, não, mas tinha várias etapas, assim, tinha que ir na Sudene, depois autenticar alguns documentos, e aí eu sei que saía bem barato, assim, era coisa de 300 reais, se eu não tô enganada. Ou menos, pra fazer seguro, assim, por 6 meses. E era ótimo, eu cheguei a procurar um hospital, fui bem atendida, e assim, dava direito até, não só a Portugal, mas a Espanha e a Itália também. Muito bom. Quer dizer que você usou, então? Usei. Você usou lá em Portugal? Sim, fui a um hospital lá. E foi tranquilo, assim, não teve problema, não teve burocracia foi, nem nada? Foi tranquilo. Muito bom. Você falou dessas baladas durante a semana, né? Agora, a parte cultural, eu acredito que deva ser muito rico lá também, né? O que, que você fez, assim, que te marcou, assim, né? Algumas opções. Tem o Teatro Gil Vicente, que eu comecei a dar valor mais pro final. Que eu vim descobrir que lá tinha exibição de filmes, muitas vezes gratuitas. Tinha show, que eu lembro que até teve de Edson Cordeiro, que eu não fui. Era legal lá. Teve Novelle Vague, umas bandas conhecidas que se apresentavam lá. E tem também café, o café de lá é muito bom. E ele fica na Praça da República, que é o principal ponto, assim, de encontro de todo mundo à noite, onde tem a maior parte dos bares. E aí, mais pro final, também conheci o Diligência, que é muito tradicional, que lá toca o fado, né? A música típica portuguesa. De quem eu gosto, nem às paredes confesso, e até e aí tinha vários senhores, inclusive, tocando instrumentos nesse bar, que eles tinham sido estudantes na Universidade de Coimbra, já idosos, assim. No auge da terceira idade, e eles lá todos os dias, era bem legal. Agora tem balada de todo tipo. Tem a Associação Acadêmica de Coimbra, que eu acho que é a mais famosa, assim, pra quem gosta de música pop. E também de chope barato. Chope, inclusive, eles chamam fino. Ninguém chama chope por lá. Ah, é? Fino? Fino, é. Eu acho legal. Parabéns aos portugueses por usarem uma palavra portuguesa. É. É? Não sou ariano, mas... Tá quase lá. Tem gente que diz, mas a globalização é um fato consumado. Eu seria um covarde. Se só por ver a vitória, eu parasse a minha luta. E aí tinha essa associação que ia até de manhã e bombava. Mas tinha também um bar, assim, com cerveja artesanal. Tinha bar só com música mais pesada. Tinha de todo tipo mesmo. Quer dizer, mesmo numa cidade pequena, tem coisa pra fazer, assim, pra todos os gostos, né? Pois é, e o mais legal é que a maior parte não pagava pra entrar. Aí é bom, hein? Dimitri tá comprando, ele tá aqui, vocês não estão vendo? Mas ele tá aqui no computador já, TAP, já tá olhando a passagem, já tá... Falando em passagem, Dimitri comprando aí, como foi a questão de visto? Não precisa de visto, né? Até 3 meses, não. Mas para estudante precisa. Tive que apresentar tudo assim que eu cheguei lá, no aeroporto. Eles não foram dos mais simpáticos, assim. Me pediram tudo, tudo. Carta da universidade, carta de aceite, que eles chamam. Mas aí eu tive uma complicaçãozinha também, porque eu deixei pra última hora pra tirar esse visto. E foi horrível, porque eu tive que ir pra Sevilha pegar esse visto. O que eu indico, assim, é que as pessoas tirem pelo menos com 3 meses de antecedência. Porque demorou bastante pra sair. Então, peraí, só pra entender. Você foi sem o visto e quando chegou no aeroporto foi quando você deu entrada no processo, é isso? Não, eu cheguei no aeroporto e eles pediram tudo. Eu mostrei que eu tinha sido aceita na universidade, que eu tinha passaporte, como eu iria me manter, mas que o consulado tinha demorado e aí eu tava à mercê deles. E realmente eu só fui pegar beirando os 3 meses que você tem pra ficar lá. Ah, então você já tinha iniciado o processo, só que o consulado ainda não tinha respondido. Exatamente. Ah, tá. Português, né? Português é que nem brasileiro. Olha, é aí. Mesmo coisa. Olha, a lentidão já. Vocês não estão vendo Fabiana olhando com cara de reprovação. Ué, é a lentidão, a burocracia do Brasil foi aprendida com os portugueses. Isso é um fato. Olha aí. Histórico. É a herança portuguesa, com certeza, né? Com falinhas mansas, os ilustres burocratas mamam e empurram isto tudo pro abismo. Mas tem a parte da herança boa também, né, gente? Tanta coisa que a gente tem de, que nos foi trazida pelos portugueses também, né? Com certeza. Pastel de Belém, bacalhau de lá. Pastel de Belém no Brasil ainda não foi trazido. Precisava ser trazido. Ah, lógico que acha. Ah, é difícil. Opa. E aí, voltando para os pontos turísticos. Não pontos turísticos, mas alguns lugares que eu acho, assim, válidos conhecer. Tem esse teatro, que tem tudo. Tem show, tem exibição de filme, tem café, tem esses bares ao redor da Praça da República, essa padaria Mimosa, que era ótima, aberta de madrugada. Olha. Gente, é muito nome de padaria, olha, né? Eu já vi padaria chamada Mimosa em São Paulo. Então. E tem um lugar que eu até tenho vergonha de dizer que eu não visitei nas 2 vezes que eu estive lá, Portugal dos Pequenitos, que é bem famoso. E o que que é? Uma cidadezinha, assim, um parquezinho, que aí tem mostrando o Portugal em miniatura. Olha. Mini mundo, né? Aqueles mini mundos. É, bem legal. Agora era meio caro, assim. Caro pra mim, era uns 10 euros. Aí eu terminei sem conhecer. Fica pra quando você for passar a lua de mel. Ai, com certeza. Tem o Penedo da Saudade também, que tem placas, assim, de estudantes, de muito antigamente, que eles faziam, tipo, um hino da turma, e aí escreviam essas pedras e deixaram lá, instaladas nesse... É um miradouro. Era bem legal. Você tem uma vista ótima da cidade de lá. A própria universidade é um ponto turístico também, assim, quem visita Coimbra pode conhecer? Com certeza, deve conhecer. Chegando lá em cima, ela é dividida em várias áreas. Acho que é a universidade de direito, é a mais tradicional que tem, que inclusive tem a cabra, que é uma torrezinha, assim, que toca o sino, que é bem tradicional, para chamar os alunos para as aulas. E tem aquela, a biblioteca também, né? A Biblioteca Joanina, que é outro lugar também que entra pra essa lista dos que eu tenho vergonha de dizer que não conheci, porque acho que foi mero descuido. Polêmica, polêmica. Era, hein? Uma ladeira muito alta? O pior que não, você chega na Universidade de Direito e já tá lá. Eu acho que vale a pena a visita, eu sou curiosa. Ó, se dependesse do Júlio, ele escolheria os passeios pela ladeira, né? Pelo tamanho da ladeira, ele não ia. Olha aí. Dimitri não sabe. Das aventuras de Júlio em Olinda, né? Mas eu já morei na Cidade Alta, tá? Olha, em Olinda. Só. Não paro. Nossa. Subindo e descendo ladeira. Não só no carnaval, como Manuela e Carol devem fazer todo ano, mas eu morava lá, tá? Bom, e tem alguma coisa, um lazer específico para os estudantes, assim, lógico, fora todas as baladas, tem algumas festas, né, festas... Ah, exatamente, é, a cidade para quando acontece, primeiro, a queima das fitas, que é a maior, assim... Queima das fitas? Queima das fitas, é. Eles queimam fita? Explica o que é. Fitas VHS. A revolução das fitas, né? Eles comemoram o encerramento do ano letivo. Ah, é o encerramento do ano. Quem não comemoraria, né? Eles queimam os boletins da escola. Tem toda uma preparação, assim, eles fazem vídeos de divulgação da universidade e, consequentemente, dessa festa. Eles preparam um vídeo específico para essa festa e aí sempre tem, assim, atrações internacionais. É bem famosa. Mas é uma fita? É uma fita do quê? Fita dessas que a gente enrola presente, sabe? Fabricante de fita que deve gostar será disso. Será que tem a ver com desenrolar o diploma? Porque o diploma, ele vinha, né, enroladinho na fita, pode né? Pode ser. Não será sei. Que era... Pode olha ser. Aí. Tem sentido. Vou pesquisar. Mas não foi isso, vamos fingir que eu pesquisei bastante e é isso. E se tiver algum estudante aí, né, da Universidade de Coimbra, vai nos confirmar, ouvindo, vai confirmar confirma. Que é isso. E a outra festa é a festa da latada, é isso? Essa é quando começam as aulas. Aí os alunos jogam lata nos professores. Eu também não sei o motivo do nome, mas assim, ela é a segunda mais famosa de lá, e é tipo um carnaval mesmo, dessa eu participei, que aí eles comemoram a chegada, o início do ano letivo deles, e aí também tem atrações, assim, grandes, às vezes tem atrações internacionais. Você lembra de algum, teve alguma na que você participou, assim, alguma? Não, eu lembro de um português, Kim Barreiros, Kim, como eles dizem, Kim Barreiros, que é bem famoso, assim, é meio brega até. E aí parou a cidade quando esse cara foi pra lá. Como é que a gente pode fazer um paralelo entre o Kim Barreiros e um artista brasileiro? Ele seria quem? O Roberto José Carlos. Augusto? Daniel? Eu acho que não seria tão romântico, assim, trazendo mais pra Pernambuco, eu diria que seria o Conde do Brega. Nossa! Eu e o Dimitri aqui, a gente dá uma boiada. É... Levando pro Rio de Janeiro, seria o Mr. Catra. Pelo nome, eu já que posso imaginar. Uma coisa mais nacional, quem mais seria? Mais com piada, por exemplo. Eu não ouvia muito, não, nem conheço muito, mas eu lembro que tinha uma que era Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Cabritinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Olha aí. Tiririca. É um tiririca português. Saindo um pouco de Coimbra, né, e indo pra Lisboa, fala um pouco da tua experiência como turista em Lisboa. É, Lisboa eu vim conhecer melhor esse ano. Quando eu estive lá, eu passei mais tempo, assim, foram uns 5 dias. E aí, eu fiquei encantada com o Parque das Nações, que é a parte mais moderna, assim, da cidade, que é onde tem o Oceanário. Eu nunca tinha ido em um Oceanário, assim, eu fiquei impressionada. Tem pinguim, tem lontra, tem todos os tipos de peixe, tem tudo, assim, toda essa. É um oceanário. O oceanário seria um zoológico do oceano? Marinho, é? Exatamente. É ótimo. E assim, foi um passeio que eu também tive que reservar a tarde pra fazer, porque eu gostava assim de sentar e ficar olhando os animais. É ótimo. E fora que tem, é bem informativo, assim, tem muito texto. Às vezes vão turmas, assim, como no dia que eu tava lá com crianças, sabe? Professores lá ensinando. Então você tem que esperar, se você quiser ler com mais calma, com mais silêncio. Aí é um passeio que eu acho que você tem que reservar um dia todo. E aí, o Castelo de São Jorge, esse eu fui da primeira vez que eu estive lá em Portugal e eu gostei muito, assim, tem um restaurante lá que é bem elogiado. Fui lá pra ter aquela vista mesmo de Lisboa lá de cima, que vale muito a pena. Também era barato. E quando você é estudante, se você tem carteira de estudante internacional, por exemplo, paga mais barato ainda, em passagem, pra entrar nos lugares, então vale muito a pena, assim, eu tirei na época e foi uma economia e tanto. E aí, além disso, tem um bairro alto para ir à noite, onde tem uns bares legais e também não precisa nem entrar no bar, fica muita gente pela rua mesmo. E lá é seguro? É tranquilo? Assim. É, eu não tive nenhum problema, assim, eu nunca peguei táxi, mesmo dessa última vez, assim, era tudo a pé e não tive problema nenhum, assim, nenhum susto. Uhum. Mas você vê o pessoal lá com seus iPods, com seus iPhones, tudo. Notebook na rua, sei lá. Inclusive lá é bem comum, assim, eu não sei se só eu tive essa experiência, mas muita gente ouve música assim, coloca o celular no bolso e e ouve a música sem o fone de ouvido. Olha aí, DJ de ônibus que em Portugal. Olha Portugal ensinando o Brasil, né? Ou o Brasil que ensinou péssimo. Portugal essa, né? De Recife para o mundo. Pois é, até a viagem de trem era até um senhor que ele tava sentado do meu lado, ouvia assim, sem fone de ouvido. O fado, nossa. Né? Ele ouvia para deixar todo mundo ouvir o fado que ele tava escutando. Mas e a, sabe o que eu tenho curiosidade de saber? A cultura brasileira tá inserida mesmo em Portugal? Assim, aconteceu isso mesmo? Boa. Aconteceu essa tristeza? Oh, aconteceu isso mesmo? Não, gente. Tô brincando, tô brincando. Eu ouvia mais assim, à noite mesmo. Por exemplo, Mamonas Assassinas. Olha, aí sim. Aí, olha. Durante o dia, assim, caminhando pelas duas cidades, eu ouvia mais fado. Mas e a questão da cultura mesmo? A questão, assim, de televisão e tal, tocar? Tinha muita novela, coisa. Novela, João Kleber. João Kleber tá em Portugal. Ah, João Kleber. Sério? Sério. Eu tô falando, que pariu. Eu sou o dono desse programa, eu não sou. Ai, exportamos, exportamos João Kleber. Exportamos João Kleber e ele faz a mesma coisa. Não acredito. Aquele teste de fidelidade. Ainda bem que exportamos João Kleber, né? Olha, o Brasil fez uma coisa boa, se mandou embora, né, João Kleber? Olha que coisa... Mano, vai lá. Não, o pior é que assim, João Kleber era um dos melhores imitadores da história, né, velho? Se você pegar ele das o antigas, ele fazia dele, dizem, várias imitações geniais. É. Só que depois... Enfim, mas... Bom. Depois que ele começou a trabalhar com Pikachu, não deu certo. Pois é, lá ele, na época que eu tava estudando lá, ele ainda tava, acho que tava no auge dele, porque eu chegava a ver algumas notícias com ele no Jornal da Noite de lá. E também, às vezes eu tinha a impressão de que não tinha, assim, muita notícia, principalmente quando era algum jornal local, parecia que não tinha muita notícia, porque... O apresentador ficava calado olhando pra tela, assim, né? Bem, não, hoje não acontece... em Coimbra, Não acontece muito. Manuela Reis foi pra balada. É, uma senhora, por exemplo, ela tinha sido pega mais de 30 vezes dirigindo sem carteira de motorista. Assim, já foram 30 vezes, então era uma coisa muito recorrente. Eu sempre vi essa senhora. A mulher aparecia no jornal toda semana sim, semana não. Cada dia ela tava com uma foto diferente, uma pose, né? Ela fazia de propósito, não tá aparecendo. Ah, é. Pois é, eles tinham também programa. Eu lembro que tem um Gato Fedorento, que é tipo o CQC da gente, que fazia muito sucesso. E faz sucesso aqui. Tem algumas pessoas que conheço daqui do Brasil que assistem esse programa. O link está no post. E português faz piada de brasileiro mesmo? Eu já ouvi muitas piadas que eles faziam até semelhantes. Assim, aqui no Brasil a gente faz uma piada, lá eles fazem a mesma, só que usam a palavra brasileiro, entendeu? É recíproco. Fala pra gente por que você denominou Lisboa de Lisótima. Porque assim, como eu tinha sentido da primeira vez também, quando eu fui dessa vez que eu cheguei no aeroporto, passei pouco tempo e já fui pra Coimbra, eu senti uma coisa diferente, assim, principalmente tem uma cidade lá, Sintra, que ela é bem legal, assim, tem um clima diferente. Em Lisboa eu senti isso, assim, eu senti como se fosse o Brasil, por exemplo, um céu azul e muita gente na rua, tudo acontecendo, mas... Senti aquele clima meio europeu, assim, também de... É diferente aqui do Recife, por exemplo, com ruas limpas, sabe? Não via muito lixo no chão. Até a própria temperatura, né? Que no, na época que eu tava não chegou a ser tanto calor, nem em setembro, nem em março. E pronto, assim, era... Os portugueses que eu conheci foram bem legais, apesar de alguns assim terem demorado mais pra se abrir. Dessa última vez eu conheci mais alguns. Da primeira vez só fiquei amiga de uma, né, como eu disse, Joana. E aí dessa última vez eu conheci alguns portugueses que foram ótimos. Nessa segunda vez você ficou quanto tempo? Uma semana. Aí foi tipo o quê? Férias, então? Foi, assim, eu tava de folga, aí aproveitei pra rever lá como é que tava. É até engraçado isso, porque eu fico pensando, não, se eu tiver alguma folga algum dia e puder viajar, eu não penso em ir pra outro lugar, eu sempre penso em Portugal, assim, rever, então, será que minha casa ainda tá no lugar? Será que aquele teatro ainda é assim? Você ficou apaixonada pelo lugar mesmo, né? Assim, te marcou, né? Fiquei. E também pelo preço, né? Não tem como... A comida portuguesa, gente. Qual que foi o teu prato preferido lá? Como eu economizava muito, eu sempre comprava, assim, no supermercado, que era bem barato. É um mini preço, que é muito barato, assim, que eu acho que o público-alvo deles são... Quer dizer, é estudante. E aí eu até cheguei a fazer um cartão do mini preço e tinha desconto maior ainda. Tem o pingo doce também, tudo era muito barato. E peixe, né? Eu comia principalmente peixe. Que tipo de peixe lá? Bacalhau mesmo? Salmão mesmo. Salmão. Comprava salmão, não era muito caro. Agora tem o prato típico. típico português, que é original do Porto, que é a francesinha. O prato típico português chama a francesinha. Ah, não, depois não quer que faça a piada. A piada pronta, né? É. Então, explica como é a francesinha, vai. Ele leva salsicha, é um sanduíche gigante, assim, salsicha, queijo, mas tudo em demasiada. Mas salsicha que você fala é salsicha mesmo? Ou... Não é a salsicha brasileira, não, né? Não, salsicha mesmo. Aquela feita com jornal, sabe? E assim, era picante também, era um prato imenso, assim, que eu gostava muito de comer. Quando eu podia comer alguma coisa diferente, era o que eu escolhia. E é típico português, assim. Então é basicamente um sanduíche gigante, é isso? É, exatamente. Salsicha, queijo, molho picante. Deve ter mais coisas que eu tô esquecida agora. Mas era tipo um cachorro quente ou o pão é diferente? É, era pão de caixa. Pão de caixa é pão de forma. Pão de forma, exatamente. Bom saber. Também que vocês têm a mim pra traduzir, né? Se não fosse o Júlio. E aí também tem o pastel de Belém, claro, que é bem barato, assim, por exemplo, um pastel de Belém e um cafezinho na rua, 1 euro. Eu acho que eu ia engordar. Olha. Agora, tinha um restaurante lá perto de casa que era bem barato, assim, um prato bem servido com batata, com bacalhau, arroz, era 6 euros. É lógico, se a gente pegar, né, e pensar no câmbio, né, você acha que é mais caro, mas... Mas tem aquele ditado, né, quem converte não se diverte, então... É, então... Boa, boa. Teve um artista que eu conheci enquanto eu tava lá nesse bar que eu disse que é de fado, bem tradicional, é o Diligência, é o nome do bar, Zeca Afonso. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem o vento dos poços antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Que ele é... É bem famoso, assim, ele é um símbolo de luta para os portugueses e ele morou lá em Coimbra, ele estudou na Universidade de Coimbra, apesar de não ser de lá. E aí ele, na janela em que ele costumava aparecer na casa dele, tem um azulejo lá informando, aqui viveu Zeca Afonso, poeta, explicando tudo direitinho, acho que vale a pena a visita, é bem interessante. E ele é um símbolo de luta, por quê? Assim, as músicas dele tinham um cunho político, sabe? Ele era bem, assim, a favor da democracia, anti-ditadura. Zeca Afonso, então, era um ilustre cidadão de Coimbra. Não sei, assim, se ele pode ser considerado cidadão de Coimbra, mas assim, os fados dele é o que predominam lá. Toca um pouco aí, toca um fundo de Zeca Afonso, vamos tocar um pouquinho aí pra pessoa ouvir. Você quer que bota o Zeca Afonso no fundo, é isso? Não, no fundo não, desculpa. Toca o fundo de Zeca Afonso, foi horrível. Peraí, deixa eu ver lá, agora foi, velho. Olha que interessante, né? É, o brasileiro não conhece mesmo a cultura portuguesa, né? A gente nunca ouviu falar. Ah, então, sim. Olha que interessante, a gente conhece Roberto Leal. Se perguntar um português que a gente conhece, é só o Roberto Leal, né? Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Que nem sim. É mais português, né? Que mesmo, brasileiro. É. Sim. Roberto Leal, o Gugu português, né? Mas bota as fotos no post, tá o comparativo assim. Mas sabe que isso eu também acho muito curioso, né? Porque se a gente for pensar em outros países próximos ali, né? Você sempre vai conhecer algum artista espanhol, francês, né? Tanto no cinema quanto música. E atualmente, assim, são poucos os portugueses que se destacam internacionalmente, né? Poucos ou nenhum. É verdade. Não, na música não tem nenhum. O português escuta a música brasileira, mas a gente não conhece a música do português, né? Portugal talvez conheça alguns artistas brasileiros, mas eles também não vão conhecer os melhores, né? É. O cara vai conhecer o Michel Teló, entendeu? É... Verdade. Não, mas eu acho que eles conhecem mais do que... Conhece mais. Agora tem uma banda de lá que vale a pena vocês pesquisarem também. Carol já sabe qual é que eu vou falar. Buraca Sound System. Ou Buraca Sound System. Yes, I love you. Eles tocam muito, assim, nas boates por lá. Fazem shows, inclusive eu não cheguei aí. Eles estão fazendo. Eles fizeram um show aqui no Recife, inclusive, esse ano. E eles estão bombando, assim, eles tocam tipo um kuduro progressivo. É um som bem diferente. Vale a pena. Interessante. Você vê que Manuela não foi pra um show de buraca lá em Coimbra, mas aqui em Recife ela não perdeu de jeito nenhum. Pelo menos ela reparou o erro, né? Uma coisa que eu achava legal também, que até algumas amigas que foram me visitar aproveitaram, era roupa, principalmente, era muito barato. Em Coimbra, então, nem se fala. Teve amiga minha de comprar, assim, blusa de sair por €1 e ficava chocada. Nossa. É, quando mas tinha promoção, então, era, peraí, eu tô com um tempinho livre, eu vou ali na loja, então, ver se tem alguma coisa legal. É, uma camisa de €1, se a inflação der 100% na camisa, ela ainda continua barata, né? A inflação é 1000%. Isso é em Portugal, porque eu lembro, assim, na Espanha não era tão barato, assim, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei na Espanha, cheguei e a minha mala não chegou, né? Então eu tive que comprar pelo menos uma muda de roupa, né? E eu saí lá, me falaram a loja onde tinha as lojas mais baratas, nos Preciatos, e não achei nada de €1, né? Eu lembro que eu comprei uma blusinha, deve ter sido pelo menos uns €5, assim. Então Portugal é mais barato mesmo. Olha aí. E assim, só complementando aí a informação de Fabiana, você, ouvinte, quando for viajar, a dica é botar uma muda de roupa na mala de mão, tá? Isso. Boa! Porque esse negócio de mala que atrasa, mala que não chega, isso é recorrente. É, agora eu sei. Ou na sua mochila, nas costas, ou na bagagem que você não despacha. E pra quem for turistando pra Coimbra, uma dica boa, não conheci outros albergues, mas dessa última vez eu fiquei no Grande Hostel Coimbra, que fica bem perto da Praça da República. Tem um quarto que tem uma vista pra universidade, uma vista boa, assim, que eu consegui fazer fotos legais de lá. E assim, é €18 o quarto pra 4 pessoas. €18 pra cada um. Ah, vale a pena. Nossa, né? Vale muito a pena, com internet, com TV a cabo, com café da manhã. É ótimo. Costumes diferentes. Manuela, nessa nossa sessão, que a gente sempre traz alguma coisa que choca ou que causa algum estranhamento assim que você chega no país, né? Teve alguma coisa que os portugueses ou algum português fez que te chocou ou te causou estranhamento? Algum costume deles que é esquisito? Em primeiro lugar, eu achei estranho, assim, porque eu realmente não tinha sido avisada de que o processo, assim, pra você se tornar amigo de um português, por exemplo, era mais lento. E aí, tendo indicação, é muito mais fácil. Você tendo um amigo que conhece um português, isso eu achei um pouco estranho. Também eu tive a impressão de que eles eram meio estressados, assim. Num restaurante, por exemplo, os garçons não serem muito pacientes. Nervosinho, né? Eles quererem uma resposta imediata, é aquela coisa muito rápida, assim. Que aí entra também com o sotaque deles, que é muito rápido também, que me agoniava. E eu não imaginei que eu não fosse entender muita coisa. É, a gente acha que fala, né? É, eu pensei que, ah, é português, tá tranquilo. Mas não foi tranquilo no começo. E o que mais me espantou, assim, positivamente dessa última vez foi essa mudança de comportamento na experiência que eu tive, né? Porque da primeira vez eu fiquei com a impressão de que todos eram antipáticos e de que brasileiros não eram bem-vindos. E esse ano, em 2012, quando eu estive lá, todo mundo foi muito simpático comigo. E o auge foi uma senhora no trem pedindo minha ajuda e me falou a vida toda dela, me deu cartão, me deu e-mail, pediu pra eu visitá-la, assim, foi realmente surpreendente. É, nunca ninguém tinha me tratado tão bem, assim, nem o português. E uma coisa importante que é bom as pessoas se prepararem, porque, assim, eu também não sabia que funcionava dessa forma, que você, pra fumar lá, é à vontade. Então, você vai pra boate, chega em casa com o cabelo fedendo. Do mesmo jeito que era nos anos 80, 90 no Brasil. É. O Júlio tá insinuando que Portugal é os anos 80 do Brasil. Não tô insinuando. Disse que quando você ia pra boate nos anos 90 no Brasil, era assim, né? Agora eu não sei se é mas mais. Mas na Europa ainda o fumo é bem liberado ainda. É, né? É, na verdade lá não tem a lei antifumo, né? Como tem em outros países. Já não gostei. É, tá diferente. Não gostei disso. Mas tá tão baratinho, né? Não, mesmo se é baratinho, fumar na minha cara, não dá. Não paga não, né, David? Não paga. Uma coisa que me deixou surpresa, eu não tinha ajuda na maior parte das vezes. Por exemplo, eu poderia estar carregando o peso que fosse, quantas malas fosse, e não recebia ajuda. E o auge foi quando eu estava no aeroporto vindo pra cá com uma mala de 30 quilos em cada mão. E aí eu caí na esteira no aeroporto e o pessoal ficou reclamando e foram chamar pessoas pra reclamar porque eu tava atrapalhando a passagem. Foram chamar pessoas pra reclamar? Não. Pessoas que trabalhavam no aeroporto mesmo. E aí reclamando, porque eu caí. Mas que maldito! Nossa. Malditos, não tem outra palavra, é malditos. Maldito Jasp. Dimitri não quer mais ir pra lá. Gente. Dimitri desistiu de mim. Não vou mais. Dimitri, mas é barato. Não. Nossa, que coisa isso. Ah, isso, né? É triste eu ver, hein? Assim. Ah, mas, gente, foi uma pessoa que reclamou, aí a gente tem que tomar cuidado de não generalizar de novo, né? Foi uma pessoa que fez um comentário ou... É, ou se há um sentimento de falta de solidariedade generalizada. Não, comigo eu senti generalizado mesmo, não foi só nessa ocasião, assim, mas essa foi a que mais marcou. É. Uma pressão bem ruim. E se você... Gente, mas peraí, faz alguns minutos atrás a Manuela acabou de dizer que caiu na rua e foram duas pessoas correndo pra ajudar ela e trouxeram um copo d'água. Pois não é. Tem como. Não tem como, entendeu? Generalizar gente, mesmo. Gente, é a pessoa. É a bem pessoa, lembrado, não Fabiana, é o corpo. Bem lembrado. Então, agora você vai de novo pra Portugal? Agora eu vou de novo. Tá. Mudei de ideia. Na esperança de encontrar essas pessoas, né? Não tem, gente. Não adianta. Outra coisa que eu acho legal, não sei se é só lá, assim, eu tenho a impressão de que é em grande parte da Europa que as pessoas aproveitam muito a vida na rua, principalmente assim em época de mais sol, muita gente assim tomando o fino, o imperial deles em praça, em onde quer que seja, assim, eles têm muito essas mesinhas que ficam na calçada, sabe? Bom, eu acho que o europeu sabe aproveitar melhor a vida do que o americano. Isso eu digo, o americano incluindo o brasileiro. Isso aí eu não acho, isso aí eu sei. E do canadense, né? Não, tudo, canadense, americano, brasileiro, eu tô falando do continente americano. Americano, exatamente. O europeu sabe aproveitar melhor a vida. A gente viu muito isso na Espanha também. Espanha, Itália. É. Mas a gente vê isso um bocado aqui também. Pessoal, quando só no tá verão, no, né? Quando, sim, então, foi o que ela falou, quando tem sol... É. Pessoal, sabe. Exatamente. Aqui tem um pouco. A diferença é que aqui você não pode ter o seu imperial na calçada, né? É. Tem que estar em casa ou dentro de um bar. Eu tive a impressão que lá na Europa ninguém trabalha. Eles ficam sentados. Eu acho não é, gente. É muito turista. Por isso que eles estão em crise, então. É. Mas é muito turista que você vê também, né? Tem que ver isso também. Não sei. A maioria lá era o local, sentado, tomando um. Tá, esse papo tá muito óbvio. Vamos fugir do óbvio. Fugindo do óbvio, vamos lá. Fugindo do óbvio. Manuela, você lembra de alguma dica fora do convencional? Ali, alguma coisa que você fez que não está em guia de turista? Você lembra de alguma coisa assim? Alguma coisa que você recomenda que foge do óbvio? Como eu andei muito a pé, eu pude observar bem, assim, que lá em Coimbra tem muita mensagem, assim, nos muros. Não sei se por ser uma cidade predominantemente estudantil... Tem muita coisa legal nos muros, tem muita residência estudantil também, né? Perto delas, então, é que você encontra muita mensagem. Mas é pichado ou é assim, menorzinho? Como... É um papel colado, é o quê? Tem todo tipo. Eu vou mandar umas fotos pra vocês verem que é bem variado, assim, o tipo de arte assim, que eles usam. As fotos estão no post. O importante é se expressar, né, Manu? É, exatamente. E tem outra coisa também que você falou, Manu, que você disse que tem a Associação Acadêmica de Coimbra, que aí o pessoal ia pra lá pra tomar uns drinks, uns chopes mais em conta. É, de dia lá tem a lanchonete, que tem café, tem o fino, tem alguns lanchezinhos. E aí o pessoal usa o espaço pra estudar também, tem muito estudante lá de dia. Tem os refeitórios da universidade, que são bem baratos, assim, você consegue um prato por 2 euros, um prato grande. Olha... Com tudo que tiver direito. E agora, para isso, claro, você precisa ser estudante da universidade. Uhum. Tipo um RU, né? É, exatamente. E aí, à noite é que essa associação bomba, que é onde toca muita música pop, é onde tem fino mais barato e onde você encontra muito estudante. Ai, gente, me deu uma vontade de voltar pra universidade, assim. Fazer uma pós, né? Pois é. Ouvinte, Pedro Mota, você que tá ouvindo a gente, você aproveita, Pedro. Só tem 17, né? Só aproveita a universidade. Hora é essa, meu querido. Depois da universidade, meu amigo. Agora, voltando para essa questão do Brasil, em Portugal, lá tinha muito também, assim, às vezes um bar fazia uma sexta-feira de samba, ou então um sábado de forró, sabe? Uma coisa bem da gente mesmo, assim, tocava músicas que a gente ouve até hoje, assim, não sei, por exemplo, grupo Revelação tocavam, sabe? É bom eles deixarem mandar pra Portugal mesmo e liberar o Brasil. Não, mas é isso que eu falo, né? Porque eu acho, por isso que eu falo que a música brasileira tá inserida mais na cultura, tá vendo? Na cultura jovem. A ali, música, né? Ruim brasileira, né? Não, eu sei. Se é ruim ou se é boa, aí já é outra coisa. Mas assim, você não vai ver numa balada brasileira a noite portuguesa. Fado, entendeu? Noite do fado na balada. Não vai brasileira. Ver. Isso é verdade. É, isso é triste mesmo, isso é triste. Assim, e não é só com Portugal, com América Latina, com. A gente só ouve música brasileira e americana, né? Basicamente. É verdade. Mas agora vocês vão ouvir música portuguesa aqui no Terra Estrangeira. Sim. Também, né? A Manuela deu várias dicas aí. A internet tá aí pra isso? Ah, sim. A internet veio nos salvar, né? Graças a ela você pode ouvir o Terra Estrangeira, inclusive. Inglês escondido. Opa, hoje não é inglês escondido, não. Hoje, olha, é português escondido, né? Porque... É, sai pra lá, Rubo. Hey, guys, you tend to falar português pra ajudar o terra estrangeira. Sai pra lá, cai fora. Rubo, vai pra lá, vai pra lá, oi. Minha vingança será uma língua, bye. Porque, aliás, né, nós não falamos a mesma língua, né? Português e brasileiro não tem jeito, não é a mesma coisa. A gente fala coisa. Brasileiro, a gente fala brasileiro. Acho que devia ter um decreto. Tinha que mudar, né, isso, determinando que a língua não é do mais Brasil português. É brasileiro. Né, Mas, Manuela, teve alguma... Você lembra de alguma expressão portuguesa, assim, que é completamente esquisita, assim? Por exemplo, eles falam, costumam falar muito fish. Ah, ir ao teatro é muito fish. Fulano é muito fish. F-I-X-E. E aí eu não sabia o que era. Que é que nem a gente fala massa aqui no Brasil. Ah, é massa aquele livro, é massa aquele filme. Eles falam muito. É o legal, então. Ah, é legal. Bacana. Bacana. O Dimitri já é mais... Dimitri tá nos anos 60 ainda. Então, né? Pra mim é sempre bacana. Ou então giro. Giro e gira. Que é bonito, bonita. É de muito giro. Olha. Pois é. Giro é bonito? Olha. Mas isso quando se refere a pessoa ou a lugar ou a tudo? Pessoa. A pessoa. Então tá dois amigos na balada lá. Aí, que gaja gira. É assim? É. É assim mesmo? Ah, tá. Vocês estão rindo, mas eu acertei, tá? Sensacional. Que gaja gira. Mais algum que você lembra, assim, que é muito esquisito? Deve ter muito. É, tem. Vai muito. Lá, manda aí. É, esse, o fino mesmo, que é o chope, que aí já muda pra... Lá no norte chamam fino, lá no sul de Portugal chamam imperial. A cerveja, o chope, é imperial. Que eu achei muito estranho. Chama imperial, assim? Essa marca, será, né, que era alguma marca? E... Como é que o português pede um imperial, então, com ele? Desce um imperial, como é que ele fala? A frase toda. Ai, meu Deus, quem disse que eu lembro? Ai, mano, mas fala com sotaque português, que nem você fala. Um imperial, faz favor. Ou então, a menina, faz favor, dá-me imperial. Porque, na verdade, o L tem esse som mesmo, né? Por que o brasileiro perdeu isso, né? Brasil. Brasil. Brasil. Brasil. Brasil. O que mais que temos? É porque... Olha a língua. Tem aqueles clássicos, né? Vou falar uma frase aqui bonita. Vocês não se ofendam. Não se ofendam, ouvintes. Mas peguei uma bicha para tomar uma pica no cu. Traduzindo... Peguei uma fila para tomar uma injeção na bunda. Exatamente. É isso. Certo, Manuela? Certo. Essa é famosa. Quero espaço para crescer. Manuela, adorei o programa. Eu tava super curiosa mesmo pra saber como era a vida em Portugal. Tenho muita vontade de conhecer o país e agora com as suas dicas fica ainda mais fácil, né? E a vontade aumentou, né? Índice terra estrangeira de países, né? Boa, boa. Todo mundo comprando passagem pra Portugal. Então vamos lá. Fabiana, Portugal, presta ou não presta? Opa, tô indo pra lá já. Tá indo pra lá. Dimitri? Tô indo pra lá também, apesar desses detalhes do... Se você cair com a mala, se o pessoal cair com a mala, reclamar. Você não vai ser atendido e tal, mas eventualmente... Mas de qualquer jeito... Eventualmente ainda... chegam as senhoras. senhorinhas com um copo d'água. Você mesmo levanta, né, também? Ah, sim, caiu e levantou. Mesmo assim, eu acho que vale a pena, assim. Sinceramente, eu fiquei com vontade de conhecer. Boa. Carol? Nesse precinho, camarada, Portugal é o melhor destino. Principalmente por esse motivo. Além disso, claro, depois de todas essas dicas e lugares pra conhecer, a gente fica querendo visitar, né, todos esses pontos turísticos e vivenciar um pouquinho aí dessas terras portuguesas. É verdade. E você, Júlio? Olha, ela me pegou quando ela falou no salmão, né? Ah. Quando ela falou, ah, eu ia no supermercado barato e comprava salmão barato. Pegou de opa, pela boca, ali, né? Agora eu vou. Sempre pelo estômago. Fisgou na hora. Bom, então a gente quer agradecer aqui a Manuela, foi ótimo mesmo. Está convidada para voltar. Queria agradecer também. Depois das dicas, todo mundo economizando para poder fazer um especial de lá. Terra estrangeira, diretamente de Portugal. Olha! Olha! Opa, já pensou? Sim. Ia ser ótimo. A gente vai. Vamos. Vamos fazer uma caravana portuguesa, com certeza. Manu, obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Obrigada também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Estou adorando. Obrigada. Ah, obrigada. Fala, viajante! Bom, vamos sair agora de Portugal e vamos para os nossos comentários. Sobre o episódio 11, né? Que foi sobre a Turquia. Episódio com o grande Tiago Soares. Um excelente episódio. Aliás, episódio que mesmo em época de carnaval deu uma bela de uma... Bombada. Bombada? eu queria achar uma outra palavra pra bombada, né? Digamos que deu um pico de audiência, né? Isso. Bom, a gente tem alguns comentários anônimos aqui, né? Eu entendo até que a pessoa não queira se identificar, mas a gente sempre gosta, né? Quando a pessoa coloca o nome. Por favor. É, o importante é comentar. Se você não puder colocar seu nome, perfeito. Coloca aí como anônimo, perfeito. Se você puder, a gente agradece. Se você colocar mais detalhes de onde está falando, idade, né? Porque isso ajuda nosso senso terra estrangeira. Ó, mas tem um anônimo aqui que deixou um comentário bem simpático. Gente, passei a madrugada atocalhando a disponibilização do programa e valeu a pena. Adorei a entrevista com o Thiago. Vocês estão de parabéns. Então esse ouvinte, ele ficou esperando a gente atualizar o programa, né? A turma do F5, hein? É mesmo. É verdade. É porque o programa atrasou um pouquinho, né? Uhum. E aí a gente até fez a brincadeirazinha no outro post lá, né? Teve gente que acertou, né? Teve gente que chegou perto. Ah, a ideia, né? Genial do prato, né? Da moussaka, né? Na verdade era uma moussaka, pra quem não sabe. Teve gente que falou Grécia e não deixa de estar certo, até porque o restaurante era grego, né? Você que... Fala a verdade, Júlio. Você quis confundir o pessoal, né? Um pouco. Dificultar, né? Ele quis dificultar. E quando a pessoa falou Grécia, eu até disse, olha, bateu perto. Passou bem perto. É verdade. Esquentou. Isso. Mas mesmo. Foi legal, o pessoal ficou bem curioso pra saber o que era, né? Foi. E quem falou Turquia, obviamente, acertou, né? Ah, sim. Mas já falaram, acho que Grécia, Espanha, Portugal. Acho que assim, o pessoal vê comida boa, né? Já pensa no Mediterrâneo. É verdade. Não, e alguém falou assim, acho que foi a Fá que comentou que é um pé na Europa. Aí alguém disse, é a Itália, né? Pensando que era uma dica era bota, sobre pé, bota. Ah, é verdade. Veja bem, ela falou um pé na Europa, ela não falou um pé da Europa. Olha. Que uma preposição não faz, né? Mas vamos lá, voltamos pros comentários aqui. O Fernando Negrini, ele escreve, pois bem, gostei do podcast. A Turquia é sem dúvida um dos lugares mais encantadores para se visitar no mundo. Insisto em dizer que vocês deveriam ser semanais, pois fazem um ótimo podcast num tom animado, informativo e bastante interessante. Tudo de bom para vocês e continuem assim. Obrigada, Fernando. E a campanha, né? Ele ir lá reforçando a campanha do Terra Estrangeira Semanal. Né? A campanha continua, né? Votem! Terra Estrangeira Semanal! Daqui a pouco vai ter gente fazendo, né, cartazes, banners, pedidos, uma comoção... Uma loucura. É isso aí. Bom, também tem um comentário do meu conterrâneo Pedro Mota. E ele diz o seguinte: excelente podcast, como sempre. Vou ser bem sincero, não fiquei muito inclinado a ir para Istambul. Porém, achei muito interessante mesmo assim. Continue assim, com informação em tom divertido. É isso aí, né? Você não precisa querer ir para o lugar para conhecer curiosidade sobre o lugar, né? É isso que a gente incentiva, inclusive, aqui no Terra Estrangeira, né? Você não precisa necessariamente querer ir para aquele lugar. Mas, de qualquer jeito, é curioso, é interessante e é divertido. divertido, né? É verdade. É isso mesmo, Dimitri. Você definiu tudo. E tem sempre dica que vai servir pra uma viagem em qualquer lugar, né? Sim, é verdade. Não precisa ser especificamente pro país que tá sendo abordada, né? Exato. Bom, tem um comentário também do Rafael Alencar, o Rafael, que é do site imigrar.com.br. Podcast maravilhoso, como sempre. Continuem assim fazendo este programa divertido e informativo. Dei muitas risadas. Espero que vire semanal logo. Olha lá, mais um. Campanha. Aí, é claro, obrigada pelo jabá. Podem ter certeza que irão ajudar muitas pessoas. Muito bom. A gente tá conversando, né, com o Rafael pra tentar fazer um crossover aí. Vamos ver se vai dar certo. É isso aí. Também recebemos o comentário do Flávio. Flávio também é nosso ouvinte assíduo. E ele diz assim: olá, pessoal, aqui é o Flávio, 45 anos, de São Paulo. Está ficando muito batido dizer que gostei do podcast. Vocês estão se superando a cada programa e tudo mais, apesar de ser tudo verdade. Opa! obrigado. E aí ele continua dizendo que esse podcast deixou a Turquia com um gostinho de quero conhecer. Aliás, o Thiago é um profissional na área e conseguiu passar muito bem a sua experiência. Valeu! O Thiago foi sensacional mesmo. Ele tem muita história interessante. É, e o Thiago tem uma bagagem incrível, né? Ele já conheceu dezenas de países, então realmente ele sabe falar bem sobre uma experiência de turismo, né? Mas continuando o comentário do Flávio, aí ele fala sobre aquela sugestão que ele tinha dado sobre um consultor aqui pro programa. E aí ele disse que, na verdade, a ideia não seria trazer o consultor pra gravação, mas colocar sempre uma resposta dele no site, ou pra ser lida no final do programa, e pra tirar umas dúvidas. É uma sugestão que pode virar um quadro aí, né? É interessante a ideia, e é viável, né? Dessa forma é um pouco mais viável. Vamos Sim. pensar nisso. É, não deixa de ser uma sugestão pra gente trabalhar aí uma futura ideia, né? E aí ele disse que, como exemplo disso, foi o fato dele ter entrado em contato com a André, que a gente entrevistou no podcast número 9, e ela deu dica pra ele sobre aquela questão de comprar imóvel no Canadá. Então, ele achou que isso podia ser um quadro, uma sessão nova no programa. E aí ele disse que, falando sobre a ideia de falar menos sobre Canadá, pode parar. Olha, ele disse que é sagrado, e não esqueçam dos programas sobre novidades do processo de imigração, o programa sobre os velhinhos e o programa sobre o custo de vida. E ele disse que tá aguardando e tem um monte de amigo que ouve o podcast e que não deixa nenhum comentário. É lamentável. Galerinha, vamos aí escrever. Ele dá nome aos bois, né? Vai lá. Pois é. Marcelo, olá. Lucas, Michelle, Thiago, por favor, gente, comentem. Adoramos receber comentários, participem e digam o que querem ouvir aqui no podcast Terra Estrangeira. E eu concordo com o Flávio. É lamentável, hein? Como diria Boris Kazoy, isso é uma vergonha. Olha, mas, Dimitri, a gente pode dizer ao Flávio assim, que talvez o podcast diminua um pouco a questão do Canadá, mas, né? Mas... E aí fica no ar por enquanto. Fica no ar, mas assim, não vai ficar no ar por muito tempo não, hein? Certo. É. Vai cair do ar em breve, assim. Eu vou ainda arriscar a dizer que vai cair do ar nesta próxima semana. É, né? Olha só. Olha só. Olha aí, surpresas. Surpresas então, tá. Excelentes. Grandes. É, eu acho que sim. Olha, eu gostei, viu, Dimitri? Eu gostei. Eu também. E assim, foi só o piloto, né? Mas eu gostei já. Só o comecinho da coisa. Só a introdução. Ui. Ó, voltando aqui pros comentários, por favor. Olha, e a Rayane também comentou dizendo o seguinte: adoro o podcast. É o meu passatempo predileto quando estou no ônibus. Amo todas as histórias. Já falei do podcast para muitos amigos que também curtiram. Parabéns e sucesso. Rayane, de Fortaleza, estudante de administração. Valeu, Rayane. Obrigado, Rayane. É isso aí. Muito obrigada. Minha conterrânea também. Essa ideia de ouvir no ônibus é interessante, né? Eu acho legal, assim, se o seu trajeto for longo o suficiente, né? Na verdade, essa é uma das funções do podcast, é isso, né? Fazer as viagens serem mais curtas. E... É quase um teletransporte o podcast. É verdade. Enquanto você tá no ônibus, você visita países do mundo inteiro, fica sabendo de tudo que tá rolando, né? Viaja, volta, faz o intercâmbio, volta. É bem por aí mesmo. Bom, gente, o Alan Stranger, deve ser Alan Estrangeiro, que já comentou antes, ele vive na Espanha, ele mandou um comentário bem legal contando um pouco da história dele, né? Então ele diz: belíssimo, parabéns pelo podcast. Bom, já que o Júlio pediu, vou falar um pouco de mim para nos conhecermos melhor, pois eu os conheço de tempos atrás. Olha que interessante que ele falou. É legal isso, né? Que o pessoal tem essa impressão que nos conhece, assim. Ele fala: vivo atualmente na Espanha, que para mim não tem crise, mas tá... Põe um pi aí, mas tá a palavra que começa com F. Desculpem as palavras, todo mundo rouba e nenhum vai preso. Bom, isso é o comentário do Alan, né? País de chouriços, como eles mesmos dizem. Estou aqui faz 8 anos e bem, com família, uma filha linda e minha esposa. Nunca fiquei aqui parado, sem trabalho, só nos primeiros 4 dias e até hoje não faltou. Sou mecânico industrial e soldador, mas quando cheguei era peão de obra. É, ele pegava o primeiro trabalho que aparecesse mesmo. É, disse que depois de 2 meses ele já foi trabalhar com mecânica de carros, que era a profissão dele no Brasil, e ele disse que quando chegou na Espanha ele não sabia nada, não sabia nem falar o idioma, não sabia fazer nem arroz, nada. Olha, ele disse que pra ele foi o famoso se vira nos 30, porque ele tinha que conseguir trabalho, aprender a cozinhar, a lavar, e ele disse que histórias não faltam, né? Desde ele estar perdido em Paris, foi preso, foi deportado por não renovar a residência. Bom, a história do Alan deve ser bem interessante mesmo. É praticamente uma saga. Pois é. Saga espanhola. Ele diz que tem alguns ditados, né, que ele guarda, assim, né, desde que ele saiu da casa dele, que assim, um burro leva 400 quilos nas costas. Não que eu seja um, ele tá falando. Ele diz que a mãe dele também falou outra coisa, que boi em terra alheia é vaca. Esse eu nunca tinha ouvido. Olha só, esse é violento, inclusive. Legal, né? Ele disse, sem maldade, gente, é porque eu era explosivo naquela época. Mas hoje ele vê a vida com mais otimismo, né? Ele diz que mesmo que ele esteja mal um dia, amanhã outro dia será melhor. Creio que sou um lutador, me comparo com Aquiles, por ter rompido os tendões. Ele diz que não foi fácil, mas que em 3 anos ele já tirou de letra, né? Então ele tá lá 8, ele diz que os mais difíceis são mesmo os 3 primeiros anos, né? Ele diz que mais uma coisa que ele guarda muito as palavras do Dimitri, de um texto que ele leu lá em São Paulo ainda, Dimitri. Você lembra disso? Lembro. Fernando Pessoa. Do Fernando Pessoa, né? Que para não ficarmos à margem de nós mesmos. E ele agradece. Puxa, que legal, adoramos ouvir a sua história, saber um pouquinho mais de você. E é isso que a gente quer saber mesmo, né? Assim, quem é o nosso ouvinte, né? A gente gosta muito dessa interação, de saber mesmo quem está nos ouvindo, de conhecer as experiências de vocês e transmitir aqui, né? Porque eu tenho certeza que outras pessoas que estão nos ouvindo se interessaram também pela história do Alan, né? Ah, sim. E podem estar se enxergando nessa história também, né? A gente sabe, né? Quem mora fora sabe que não é fácil mesmo. Obrigada mesmo, Alan. Valeu, Alan. Muito bom. O Alan também fez outro comentário, e aí ele pergunta sobre como é o sistema de férias no Canadá e como é o sistema de escola para as crianças. Ele disse que viu em algum vídeo uma pessoa falando que dependia da empresa, que pode ser mais ou menos tempo. Bom, Alan, o sistema de férias no Canadá é bem diferente do Brasil, né? Sim. Ah, é. Rapidamente, assim, na verdade, a gente vai ter um episódio falando só sobre isso, mas aqui, quando você começa numa empresa, são 2 semanas de férias por ano. Duas semanas, leia-se 10 dias úteis. Uhum. Então é isso. E aí, com mais tempo de casa, né, eu acredito que depois de 5 anos, você pode ter 3 semanas, alguma coisa. Na realidade, esse é o mínimo que a lei determina. Então, 10 dias por ano, no quinto ano, você pula pra 15 dias, que no caso seriam 3 semanas. Uhum. Só que, por exemplo, eu mesmo, antes disso, eu consegui 15 dias na empresa que eu trabalho. Negociou, né? É, então assim, então depende da empresa. A empresa pode já te oferecer 4 semanas, 30 dias, sei lá, né? Mas a lei, ela diz, o mínimo é esse. É o mínimo garantido pela lei. Se a empresa for boazinha, ela oferece mais. É, ela pode diminuir o teu salário e te dar mais tempo de férias, ou enfim, vai depender de você. E o colégio para as crianças, normalmente, quando é o colégio estadual, né? Colégio da província, ele é por região, né? Depende de onde você mora. Exato. Dependendo da região que você mora, você tem direito a vaga em tal colégio. A minha impressão é que você tem a vaga garantida na escola próxima a onde você mora. Se você quiser uma escola longe, você pode até tentar, mas você não tem a vaga garantida lá, entendeu? É. Teremos um programa sobre educação, né? Agora, aproveitando esse assunto educação, saiu uma notícia essa semana, inclusive, que a melhor educação do mundo, em primeiro lugar, onde ficou? Brasil. Canadá. Que Brasil. Ele foi irônico. Olha só, isso eu não tinha visto. Canadá, meus queridos. Sim, sim. Primeiro lugar em educação em todo mundo. Olha, que legal, bem hein? Bacana. Isso é educação pública? Colégio público? Público, sim. Colégio público. É. Olha. Eu fico imaginando se o povo aqui repete de ano, porque se não repetir, eu acho que é mentira isso aí. Será que tem aquele sistema de educação continuada que você fica pagando a matéria que você reprovou no ano seguinte? Pro resto da vida, né? Tem também um comentário da Aline Panhan ou Panhan. Aline, fala aí como é que escreve seu nome, que a gente não... Não, como escreve a gente sabe, Dimitri. Como pronuncia, né? É, desculpa. Amei o podcast, vocês estão fazendo casts de todos os lugares que eu quero ir. Amei, sobre o Peru e agora a Turquia. Parabéns, galera. Abraços. Valeu. Muito bom. Valeu, Aline. Aline tem bom gosto pra viagem. É verdade. Tem o comentário do Laerte também. Olá, pessoal. Hoje comecei a ouvir os seus podcasts, que, por sinal, achei uma ideia brilhante. Desde o início acompanhei a jornada do Dimitri e da Fabiana, eu mesma, no YouTube. E estava olhando o último vídeo postado, que, por sinal, fiquei surpreso. Ele disse que ficou surpreso com o tamanho do Eric, né, do nosso filho. Pois a minha lembrança era ele bebê. Vou continuar acompanhando. Parabéns, Dimitri, Fabiana e Júlio. Carol! Esqueceu da Carol, hein, Laerte? Carol, número 5. Não chore, Carol. Próximo comentário do Laerte, ele vai dar o parabéns só pra Carol, viu, Laerte? Tô esperando, hein? Pra ela não ficar triste, né? O próximo comentário foi o do Pode Ver, um blog sobre cinema e séries. E aí a pessoa não assinou... Fez o jabá, mas tá valendo. Pois é. Tá valendo. Pode fazer jabá, pessoal. Pode fazer que a gente tá bonzinho. Mas aí o Pode Ver, ele comenta o seguinte. Vou ter que chamar de Pode Ver, né? Ele ou ela, né? Então, a entidade Pode Ver disse o seguinte. A entidade parece um espírito. A pessoa comenta o seguinte. Descobri esse podcast, por acaso, YouTube e depois o site. E foi amor à primeira vista. YouTube, será que ele viu o Eriquinho? Ah, tá bem. Olha. Gosto muito e é uma pena ser quinzenal. Mais um para a campanha. Olha lá, engrossando o coro. Apesar de vocês falarem o quão difícil é editar, acredito que se fosse semanal seria perfeito. Me divirto bastante e curto muito a sessão fugindo do óbvio. Além, claro, do robozinho. Robozinho, nosso querido. Minha sugestão de nome pra ele é Charles ou David, em homenagem ao personagem de inteligência artificial. Só tenho uma revelação a fazer. Não me levem a mal, mas todas as vinhetas são bem legais. Menos a inicial. Desculpem, mas sempre pulo quando começa o "tá começando agora". Acho que é porque fica na cabeça, hein? É porque gruda. É chiclete, né? É chiclete. É uma questão de gosto, né, gente? Tem gente que adora, tem gente que nem tanto. Mas é sempre bom ouvir as opiniões. Depois tivemos um ouvinte que comentou justamente ao contrário, né? Que ele adora a vinheta, né? É, sim. Foi um ouvinte anônimo, inclusive, que disse que... Ah, que injustiça dizer que a vinheta inicial não é legal. Pra mim é a melhor de todas. Muito embora as outras sejam igualmente boas. Adoro o "tá começando agora". Fico horas com a música na cabeça e acho o maior barato. A única coisa que deveria mudar nesse podcast é a periodicidade do programa. Mais um. Deveria ser semanal e ponto final. Beijo, galera. Vocês são ótimos e não precisam mudar nada. Muito menos a vinheta de abertura, que é maravilhosa. Olha só. Tá vendo? O que seria do amarelo, né? Se todos gostassem do azul. Já dizia a minha avó. Olha, mas na verdade, assim, o Terra Estrangeira sempre muda. Ele sempre tá em constante evolução, né? Então, assim, isso. Mudanças podem acontecer. Ou né? Não, já diria Caetano. Ou não. Ok. Olha, o Alan Luiz também comentou o seguinte. Gente, tô quase fazendo macumba pra arrecadar mais ouvintes pra esse podcast. Tá, é válido. Macumba pra isso tá valendo. Quero ver se até o meio do ano ele não vira semanal. Crossfingers, hashtag crossfingers. Olha, vamos lançar essa campanha no Twitter, hein? Hashtag crossfingers. Hashtag quero TS semanal. E finalizando, tem um comentário do Igor. Falando, oi pessoal, tudo bem? Ótimo episódio, mais um lugar que deu vontade de conhecer. Abraços. Valeu, Igor. Muito bom. Espero que tenha tido vontade de conhecer Portugal também, né, nesse episódio. Ah, sim. Sim, comentem, né, por favor. Sim, todos. É, se vocês gostaram ou não, como é que é? Se gostaram ou não, comentem também sobre o episódio que vocês acabaram de ouvir. Claro, o espaço tá aberto, é democrático, né? Todo mundo tem que falar a sua opinião. É, e mesmo porque, assim, você não é obrigado a gostar daquele lugar, né? É interessante você conhecer sobre aquele lugar, mas você não é obrigado a querer ir pra aquele lugar, né? Eu vou dizer, assim, teve alguns episódios do Terra Estrangeira que foram ao ar, eu não vou falar qual, nem por tortura, tá? Mas, assim, foram lugares que eu não fiquei com vontade de ir. Olha aí, bombástico. É sério? Nossa, não falarei, não falarei. Vocês podem me torturar. Pra todos. Mas a grande maioria eu fiquei com vontade, realmente. Não é média aqui, mas... Não, mas esse da Turquia, você dá de convite que... Isso aí você tem que ir. A Turquia é obrigatória, é espetacular. Aí, né? O problema é que a Turquia é muito cara pro Dimitri. Ah, é. Não, na realidade, é barato, na realidade não. Barato, na realidade, baratinho. Tudo. Chegando lá é barato. Só o voo de balão, né? Que não rola. Só o voo de balão, fica pra próxima. Eu vou ficar pendurado no balão. O Dimitri vai ficar lá embaixo me dando tchauzinho, sabe? Olha, eu tenho que confessar que desde que a gente começou a fazer o Terra Estrangeira, eu só penso em férias. Não por não querer estar aqui com o programa, fazendo programa com vocês, mas por viajar, porque eu fico sempre querendo ir pros destinos que a gente conversa. Mas aí você pode ser correspondente nos países. Países, né, cara? Terra estrangeira a gente faz de qualquer lugar. Pois é, lugar. Eu tô precisando ir pra Turquia, eu tô precisando ir pra muitos lugares. Eu quero visitar todos. Amanhã. Tá precisando, né? Uma necessidade vital. Uma necessidade vital, exatamente. Vital. Fisiológica. Pessoal, a gente falou da novidade que haveria com certeza na semana que vem. Será que a gente conta ou a gente vai deixar no ar a conta, coisa? Conta. Não, deixa no ar. Olha aí. Olha aí, ó. Dois votos, hein? Um contra um aí. Empatou. Não, eu acho que deve deixar no ar também. Eu acho que deve deixar no ar. Eu acho que deveria contar. Ih, então fala. Chama o robozinho pra decidir. Boa. Você viu que nesse episódio o robozinho ficou de férias também, né? Tá de férias. Coitado, agora não tem quem esse vai decidir. Esse robozinho tá numa mata muito grande. É, marajá. Robozinho é marajá. Mas e aí? Ah, empatou, agora não sei. Bom, não. Eu acho que a gente tem que fazer uma decisão no par ou ímpar, no 0 ou 1. Na verdade, pra gente é 2 ou 1, tá? Vamos lá, gente. Então vamos fazer o 2 ou 1. Então 2 a gente conta, 1 a gente não conta. É isso aí. Beleza? Peraí, como é que é? Quer dizer que é 0 ou 1 aí em São Paulo é 2 ou 1? Acho que é melhor para o ímpar, né? Porque vai ficar meio aquela coisa, 2 ou 1. Não, mas para o ímpar de 4 não pode, né? Não tem como. Na realidade tem que ser 0 ou 1 americano. 0 ou 1 canadense. 0 ou 1 é coisa de vocês aí, viu? Mas qual é a solução quando tem mais de 2 pessoas em São Paulo? Ninguém nunca pensou nisso aí, tá vendo? Não pode. 2 ou 1 só tem 2 opções. No, sim. Não. É a mesma coisa, só que eu acho que vocês põem 0. Não, é porque o 0 e 1 ou 1 é 0 ou 1. Aí divide em 2 grupos. Quem tirou 0, quem tirou 1. Então, 2 ou 1 é assim também. Igual 2 ou 1. Mas quando tem muita gente, tem o 0 e 1 ou 1 americano. Que aí é, você fica livre pra colocar quantos números você quiser. E aí você conta até dar o resultado, entendeu? Nossa. 0 e 1 americano é assim, vamos dizer, nós 4 aqui. Vamos dizer que eu botei 0, Fabiana 1, Dimitri 2, Carol 3, certo? Aí você conta 0 mais 1 mais 2 mais 3, certo? Igual a 6. Aí você conta, o primeiro é o céu, é pra cima. O primeiro não é ninguém, certo? Faz 1, aí 2 é você, 3, 4, 5, 6, no caso é você de novo. Então você ganhou, entendeu? Nossa. É melhor não contar nada, então. Então não vamos contar nada. Chega. Tchau, pessoal. Deu muito trabalho, não. Deu muito trabalho. Acabou essa bagaça, vamos embora. Então, programas de Portugal, a gente tem a obrigação moral de encerrar com umas piadas, né? Ai, assim, Deus. É, então, assim, Carol, nossa piadista do programa. A comediante. Por favor. Bom, tem uma clássica portuguesa, acho que os ouvintes devem conhecer, que é aquela questão, né? Por que que o português anda com lápis na orelha? Alguém sabe? Gente, eu sabia. Olha, essa, mas eu esqueci. Piada de o que é o que é, né? É bem de o que é o que é. Agora não tô lembrando. Vai lá, cara. Por quê? É pra fazer conta de cabeça. Entendeu? Tem aquela que o Joaquim convidou o Manuel pra festa de aniversário de 15 anos da filha dele. E aí ele chegou lá e disse: Manuel, queria te convidar para a festa de 15 anos da minha filha. Tu vais? E aí o Manuel respondeu: vou sim, pois acho que só vou poder ficar uns 6 meses. Não, essa foi prática. Eu não entendi. Eu não entendi. A festa de 15 anos, ele só vai poder passar 6 meses. Ai, tá. O Portuga tava doente e foi ao médico. O médico colocou o estetoscópio nas costas dele e disse: seu Manuel, fala 3 vezes 33. E o Manuel nada, né? Fala 3 vezes 33, Manuel. O Manuel caladinho, né? Fala logo, pô. Fala aí, 3 vezes 33, Manuel. 99? Ah, eu acho que tá na hora de acabar esse programa. A gente tá decadente com essas piadas, velho.